SUS Super Pop. Saudade quando a minha pergunta tinha uma resposta. De quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Bye bye. Tchau. E agora? Fica com Deus. E de vez em quando um boa noite. Vai! Sentimento seu. Te amo e você nem... Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você nem tchum. Lembra a gente no começo da minha língua dando volta no seu beijo. É, Alisson, joga mais uma, bebê. Joga, joga, joga. Não vou mais pensar em você. Na minha mente você não vai entrar. Viajando! E só vim aqui te avisar. Teu psicológico preparar. Que eu não vou mais te esperar. Eu vou pegar todo mundo. Te beijar sem perceber. E aí, Maninho? Oi. Você. Um beijão pra Gabriele Santos. Ela não é daqui, é de Uberlândia, em Minas Gerais, tá? Uberlândia tá aqui com a gente. Gabriele Santos. E ela quer ficar com o paraense. Ela já disse que hoje é paraense. Dois lados. De preferência de São Miguel do Guamá. Segue o líder. 5 da manhã chegando em casa, mais uma tentativa frustrada. Bebi, beijei, tentei, não deu em nada. Quando o relacionamento chega ao fim, tem um lado bom e um lado. Bora, São Miguel! E adivinha qual sobrou pra segue mim? Segue o líder! Todo lado que bebe, que sofre, que chora. Porque hoje o coração é meu. Ele tá no meu lugar, mas nunca mais seu. É o meu parceiro Robô Metralha, tá aqui com a gente, papai. Nunca mais seu. Alô, Mr. Catra. Quem manda é o Super Pop. Elas querem o solinho, elas querem o solinho. Vai o solinho, vai, vai, vai, vai. Eu vou dizer pro Everton, barbeiro, voltar o cabelo do Blasse, porque o homem caiu de produção. Hashtag volta o cabelo do Blasse. Hashtag volta o cabelo do Blasse. Pra quicar o rabetão, chegou fim de semana, vou ligar o paredão. Convida as meninas pra quicar o rabetão. Preste atenção, novinha, no que eu vou dizer. Preste atenção, novinha. Meu parceiro Igor Castro. Kika, kika, kika, vai com o bumbum. O pretozinho também embala no quilômetro 14. Kika, kika, kika, vai com o bumbum no chão. Kika, kika, kika. Ele vai, alucinado. Kika, vai com o bumbum no chão. Bora, bolo, bora o Gianni. Kika, kika, kika, vai com o bumbum no chão. Kika, kika, kika, com a bumbum no chão. Deixa eu falar da marca Miúzi Jeans. Sucesso em todo o Brasil, né? É a marca que veste Juninho Pop em Belém do Pará. Vem, vem, vem, vem, vem. É a marca do momento. Baixa aí, Music Jeans. Me disseram que ninguém levou chifre aqui. Ninguém leva, né? Mas claro que não vai levar, claro que não vai levar. Agora pega essa música aqui que, meu Deus do céu! Ó! Oh. Caneta azul, azul caneta. Caneta azul, tá marcada com minha letra. Não é essa, isso é essa aqui, ó. Pelo menos me avisa que tu cortou. Só o Guilherme bate forte que foi chifre. Pra se falar de amor. Quem me falou foi o Caco. Alô, Caco, alô, Bruninha. Eu já vivi o amor. Ele quer dar dinheiro pra mulherada dançar aqui na frente. Carioca também. Pra se falar de amor. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Eu não me vejo mais me entregando a outro alguém. Você feriu meus sentimentos, mentiu, me usou e não quer mais. Você irmão, já são quase 4 da manhã, tá na hora, sabe do que? Da gente se arrumar. Pegue a gata, aperte ela e dance. Tudo que a gente viveu são motivos pra sonhar. E eu me encontro só, penso em você olhando o mar. Só brisa a me tocar, como Ellison. Os carinhos seus. Lala, Rico da Fiel Subirâmbura. É muito show, meu irmão. E vejo assim, só pensando em você, amor. Vendo o sol se pôr, as estrelas e a luz do luar. E a noite chega. Bora, Joleiro. Pensando em ti, vem pra mim. Está tão quente aqui. A gente vem tocar em São Miguel. A galera diz assim: Alisson, faz aquele set especial de marcante. Pedindo uma ordem. Eu necessito que entenda de uma vez. O amor que sinto é. E eu vi ao lado do meu amigo Clebinho Melo, gerente do mini shop. Tá com a funda, papai. Deus é fiel. Quase que o plástico quebra ele hoje. Não acabará. Alô, Dalto da produção, por favor, maninho. Chega junto aqui. Teus olhos falam pra alô, Dalto. Meus pensamentos não dependem de meu corpo. O Igor da imprensa Jali, também da imprensa Javali, aqui com a gente, alô, Igor. Ele abraça você. O Cleberson do SBT também, um abraço. Para. E aí, Blase? Mas essa é a realidade. Foram tantas emoções. nosso amor. Não esqueço nem um instante, baby. Rapaz, se tem o João, o rei da farinha, tem que ter o Alex, o rei do açaí. E mistura o açaí com a farinha e o Super Bob, e fica tudo bacana. Alô, Pirri, o meu padrão! É, meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada. Lemos e banda Tecnoicia, a nova sensação do Pará. Vai, Alisson! Diquis, mas você não ligou pros meus sentimentos. Alisson, em busca de... E essa aí vai pra Eliane Pantoja, nossa aeromoça do Bob! Cadê ela, hein? Cadê a Eliane Pantoja? Eliane, beijo pra vocês! Agora eu vou nesse voo! Pedindo e quer que eu volte. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. Já aprendi, não erro mais. Volte pra mim, vem me amar. Eu te amo, te desejo. Me arrependi por te magoar. E agora? Dale, DJ Ellison! O DJ premiado Top Marketing do Brasil. Chora não, Ítalo! E o quê? Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Alô, baixinho, olha o primo Maxi, lá de Tailândia, já caiu na área. Super Pop arrebentou em Tailândia a última vez. E quem tá na unidade móvel, Alisson? Passa o maninho top DJ Boca. Ele vai dar o toque pra galera que tá com ele, aliás. O top DJ Boca tem todo o apoio da família Pop Boca. Beleza, Juninho, vamos nessa. Pop Live arrebentando aqui em São Miguel do Guamá hoje. E a gente aqui junto com toda a galera de Ituia também, galera aqui de São Miguel do Guamá e toda a região. Abraçando o amigão Nelson da Kenner, o cara que patrocina aqui o Top DJ Boga também. O nosso amigão Chudel 2020, o DJ Ítalo Podoski, junto com a gente, chamando o Railan Ferro também. Toda a galera aqui de São Miguel do Guamá. O nosso parceirão Nilson Bala aí do Mini Shop, Zé Fiel também, tá aí presente com a gente. O Elber, lá do Cavalo Sal, e toda a galera. E o nosso mano Preto, vai em breve, ele vai estar de volta com a gente, né, Preto? Vamos lá, Alisson! Vamos lá, Juninho! Bora, Vitor! Bora, Nandinho! Alô, Fábio Pop, maninho! DJ Ellison. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meus sonhos. É tão profundo que vai. Esse aí, o cachorrão live, dá um mau valor nessa aí, o cachorrão. Ele também, o Dudu da Elis. O Henrique do Bolso, cadê o Henrique? Vou tomar uma com ele depois. E também a Dani Leão. Tem em minha vida um amor que fará com que eu nunca entristeça. Viajando, São Miguel. Beijo cheio. Meu Deus, eu não sabia que um amor tão puro pudesse existir. Encontrar alguém. Encontrar alguém. Imaginar uma paixão. DJ Ellis. Eu ainda não aprendi a negar um abraço. Não aprendi essa parte ainda. meu amigo padeiro da mídia, Elivan alucinado também. Todo mundo alucinado, meu pai. Deixa que eu te ligo por aqui. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. Eu vou nesse voo, papai! Calma, calma, calma. Calma, te mandar um abraço. O tabaco lá de São Domingo Cavi é responsabilidade do Anjinho. Ele esqueceu, mas eu não esqueço. Alô, tabaco! Revelar essa aqui é do meu parceiro Ítalo Bodós. Ítalo, essa é pra ti, mano. Ele lembra só da Acrópole, papai. E olha quem era, olha quem era. Ellison. Arrepiando. Evitou. Essa aqui é pra ti, essa pra ti. Vai. Do pop, chega aí, Pato! Deixa criticar, só quero te amar. Vamos fugir para bem longe. Cada música faz a gente ter uma lembrança, não é verdade? Ó. Quem lembrou de muita coisa agora, joga o bracinho pra cima, joga o bracinho pra cima. E dá-lhe o soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho. Vai, vai! Alta batida aí, compadre! Essa batidinha é maneira. Dali, Alisson! As mina pira quando os mano bota, tira, bota. Bota mais outra! Vem com a gente, Alisson! Toda a rapaziada da JRA. Representações, automotivo. Obrigado, viu? Alô, gordo do coqueiro! Hoje eu escutei uma canção de amor. Eu lembrei de você. E também um robô metralha! Ele metralha, garoto! Meu amigo Molo, Danis também! Essa aqui todo mundo vai lembrar, hein? Quem foi na festa, nas edições da festa da cerveja aí alguma vez? Bota o Brasil lá e cara peço! Quem foi? Quem foi? Quem lembrou? Eu me lembro de muita coisa. Escreveu um livro. Talvez você já saiba. Meu amigo José Edson Guerreiro, da Hidrogênia também. Meu amigo Wesley do Esquerda. Você ninguém, porque dou eu em mim. A saudade que sinto aqui, eu não aguento aceitar que acabou. Aquele sentimento. Essa história chegou ao fim. Também confesso que sinto em mim, baby, a saudade que me faz. Yeah! Ainda tenho seu nome em mim. Essas músicas fazem de verdade a gente relembrar daqueles combates, daquelas festas grandes. Escrito numa tatuagem. Pop, Rubi, junto está sim. Pop, Príncipe Negro. Pop, Búfalo do Marajó. Coisa boa, né, Edson? Sou badala, sonho, agora o bicho vai pegar. Mas quem sabe um dia a gente vai se encontrar mais vezes. Bora, Edson, arrebenta! Vai! DJ, sacode DJ, no Pop em São Miguel, endoidando tudo. E aí, meu parceiro? Meu parceiro Elias Maluco de Marituba, ele é a sua primeira dama. Ele lembra muito bem dessa época. E a Super Âncora. Até que horas? 6 horas da manhã, não consegui dormir. Toda hora pensando no que lhe falei. Não ligue pro meu erro, sabes que ainda te quero. Me dei uma chance, já estou. Alô, vejo aqui comigo. Exagerei no mês e briguei com você. Quando acordei. Edson, quem viaja aí nessa sequência, de... nesse set, ah, é o Honório. Alô, Honório, Honório! Batman! Deixa eu ver se eu consigo, que tá muito grande a letra dele aqui, bicho. Também um abraço ao Palito, o Palito também tá aqui comigo. Um abraço ao meu amigo Wesley, também tá na área. Ele abraça super especial, Leandro. Toda a galera reunida, o Wallace também. Bicho, galera, WCL, sorry. É muito gelo, é muito gelo, é só no baldão. E vamos até a hora que parou. Mistura funk com batidão. Mais um dia terminando e o clima esquentando. Vou te ligar. Já tá tudo combinado. E a galera aqui não para de ligar. À noite eu já tô pronto pra buscar a minha Ellison. Saber, ouviu falar do que falo do Marajó. Ela tá a fim de conhecer. Vem ver do Badalação ela beber. Toda essa amor que eu te levo pro meu AP. Vem ver do Badalação ela beber. DJ Fábio, Rafael, Josias e Darlan. Faz o chifrinho do amor que eu te levo pro meu AP. Eu duvido a LG pegar essas imagens, meu irmão. Elias Maluco, Super Âncora e a primeira não. Bate de novo. Desliga o telefone, poder escutar minha voz. Eu religo outra vez. Sabes que eu preciso ouvir o seu alô. Não faz isso comigo, já me machucou. Família Fonte Boa, no Pop de Gacenhal, de ontem no Pop, Talezinho no Pop, Peixeiro no Pop, China, o China tá aí, papai. Ele abraça também o Rimo Hugo no Pop. É. Não vivo sem você. Chute da sorte! Foi só quem ganhou dinheiro ontem, meu irmão! Ele também, o Matheus Alencar! Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Para, Dudu! Para desse voo! Nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora? Mas eu sei a quem se faz, a quem se paga. Quem breve. Ele, o cachorrão. Henrique do posto. Olha, Henrique. Você chorar me pedindo perdão. Assim, ó. Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. E o meu parceirão, o GG Rodrigo Almeida, pancadão. Ultra Light do Acará. Ele tava no Acará com a gente, hoje tá aqui de novo. E no pompinho daqui a pouco. Vitor, no fone, Vitor, no fone, papai. Com a gente, o velho aguarda Chiquinho Show. Alô, Chiquinho Show. Chiquinho Show, Chiquinho Show. Até ontem, só queria beijar na boca. Vida louca e bebedeiras. Até ontem, eu queria morrer solteiro. Olhares e gastar dinheiro. E a Amanda Show também tá aí com a gente. Obrigado, rapaziada. Oi. Só queria viver a vida. Muitas vezes causei feridas, com medo de me apaixonar. Meu coração churrasqueiro Clebinho Mel. Foram tantas despedidas, aventuras mal vividas, e com medo de me apaixonar. Meu coração ficou. Mas foi no teu olhar que eu sosseguei. Juro, encontrei um caminho pra seguir. Mas foi só te olhar. Rapaz, o menino é bem demais a gente, se você contar. É o novo Mini Show, Alisson! Fogo.